sem saber. Viajei caminhos sem querer. Naveguei mar revolto, sobre as ondas passei. Nau sem remo, sem rumo embarquei. Violentas trevas percebi. Adentrei as selvas sem sentir. Fui ferido na mata, sobre espinhos pisei. Semi-morto, a Jesus me entreguei. Com Jesus sobre o mar andei, sem temor me entreguei. Para a luz de Cristo olhei, vi seu poder. Com Jesus Cristo já passei. Te escolhi mesmo antes de nascer. Sobre o mar, sobre as ondas, sobre espinhos de ti, te encontrei e logo te amei.